Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? O que é isso? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Conecta-me. O perfume do teu choro tem o cheiro do chorume. O perfume do teu choro tem o cheiro do chorume. Gota a gota, tua beleza só o esgoto reconhece. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast dominical que sai de terça-feira e não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que tem mais cabelo na ponta do pau do que na cabeça, Wesley Zop. É verdade. Mas era um tufo ali, não era de cachorro. Eu queria saber. Por mais que você esteja respondendo um processo. Sim. Eu tava, foi encontrado no canil. Sim. É melhor coincidência. Deixar. É melhor deixar registrado. Sim. É, só quero registrar. Do meu lado esquerdo, ele que tem mais centímetros de pau do que centímetros de cabelo. Gabriel Osvar. É verdade. Porra! Meu cabelo vai até a cintura. E o pau completo resto, né? Na verdade, é o pau dele que vai até a nuca. Parece seu cabelo, né? Ele só faz aquela volta assim por trás. Exato. Como substituto, nosso pica-pau de ébano que adora comer madeira, destroçar madeira, arregaçar madeira, arrombar madeira, Anderson Negão. Fala, negrada! E o nosso convidado, madeira. Aí, deu uma leve vontade de ir embora agora. Adora ser comido, destroçado, arregaçado e por que não dizer arrombado? Por quem? Anderson Negão. E eu, gostinho desse podcast, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera que usa um microfone com fio desencapado pra tomar choque nos mamilos enquanto grava. Mas é só... faz isso mesmo. Já notei. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que é tão único quanto entrar na frente de um jogador de vôlei quando vai sacar uma bola. Ah, porque na hora do saque... Isso mesmo, depois, pra pedir desculpas, você é obrigado a tomar banho com ele no vestiário, esfregando todas as partes dele com o glúteo. É minha segunda opção. Só existe essa faz maneira sentido, aqui. Faz sentido. Antes de começar nosso podcast, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles, Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O quê? O quê? Agora o Chorume tem uma espécie de padrinho, que é o nosso Esbola, onde você pode doar lá no chorume.com.br/esbola a partir de R$1 para contribuir para o funcionamento do Chorume. O funcionamento do Chorume se baseia em quê? Em consumir travestis e tomar sorvete. Então a gente só faz esse podcast com esse objetivo: travestis e sorvete. Equipamentos? Não. Foda-se equipamentos. Equipamento já tem, pô. Outra vez tem um belo equipamento. Ah, aí, sim. E essa semana, qual travesti que estava à nossa disposição? Cíntia Tora Tora, Wesley Zop. Não é Tora Tora, ela tora a tora dela. Sim, sim. Uma cabeça assim, rocheada. É verdade. É. Tem mesmo. Mas é. Combina com o sorvete de uva que a gente tomou lá. Confunde. Chupa um, chupa outro. É, porque o sorvete é quente também, né? Igual o sorvete de linguiça de que não de existe. Caraguá. Sorvete de linguiça que não existe, sim. E tivemos essa semana esmoleiros que nos ajudaram aí a consumir esses travestis e devemos elogiá-los como toda semana, não é, Wesley Zop? Claro, claro. E Gabriel Asbar, vamos elogiar os nossos ouvintes com o nome de quem essa semana? Vamos elogiá-los com nomes de coisas explosivas. Coisas explosivas! Bom, gênio! Gênio! Por que coisas explosivas, Wesley Zop? Eu tava numa reunião esses dias sobre bitcoins. Eu vou falar pra vocês aqui. Investimento, história dos bitcoins. Não, investimento. Pô, eu tô com sócios aí. Maurício de Souza, João Dória. Não sei se vocês sabem, é meu sócio também. Genival Lacerda e Arnaldo. E não podemos esquecer do Jorge, fabricador de tampinhas aí. Ah, não, mas ele não apareceu na reunião. Mas aí... Mas ele vai... Não, ele é sócio. Ah, tá. Mas ele não tava nessa reunião. A gente estava nadando lá na Terra do Fogo e começando a ver no Terra do Fogo, falou, pô, faz tempo que as pessoas não elogiam os outros com nomes de coisas explosivas. Terra do Fogo é a Fireland ou... Então você conhece. Sim, sim. Lá da, do, onde se criou aquele pneu Firestone. Vocês conhecem. Vocês conhecem lá, então. Achei que ninguém tinha ido lá. Mas tudo bem. Não conheço os costumes locais. Não, não, a gente também nem parou pra ver isso também. Não, mas lá fiquei sabendo que só acesso a internet pelo Firefox. Vocês conhecem realmente. O cara falta uma semana e virou uma máquina. Eu falei que ele tinha que ser substituído naquele dia lá. Vocês me xingaram. Apenas notando que o Asbar está on fire. Cara, e ele está protegido igual o Firewell. É. Só que quem tem que tomar cuidado é a madeira, então. Então, estávamos lá na reunião, ó, a gente vai abrir a Brasil Coin aí, pra quem não conhece. Eu não conheço. Em breve, aí... Mas... Depois você fala isso no seu podcast particular. No nosso podcast. O Bitcast. Não, mas não, vem com, não convém falar agora. Então a gente decidiu dar esses elogios aí. Com coisas que explodem. Coisas que explodem. Terra do Fogo, toda uma coisa leva a outra. Exato. E o primeiro esmoleiro dessa semana você vai elogiar como Wesley Zop, o nosso querido Gabriel Galvão. Ele é um piromax. Caramba. Mas você falou isso pelo formato da piroca, não foi? É, que é máxima. Exato. Piromax. Atinge a altura máxima e explode no fim das coisas. Claro, explode como queira, né? Tipo um vulcão. Exato. Ali, em vez de lava, gala. Mas tá, né? Tudo é quente e fica com meio constrangimento se você coloca a mão. É, você tem vontade. Sim. Mas fala aí, vai que machuca. É, né? Então. Assim, e o que falar de Jean Carlos Saba Alves, Gabriel Asbar? Uma bela bomba mil. Porra! Que tá na mão da molecada, né? Tipo o Padre Pedro mesmo, né? Sim, sim. Molecada pega pra explodir sapo. Né? Nossa! Oh. Tá maldade. Que ele tira a gente da miséria, não é isso? Hã? A gente cara, na miséria. Volta as piadas com o Fire. É melhor. Volta pro seu auge. Pro auge da sua carreira. Não. Volta pro auge da sua carreira. O que falar de Marcos Vinícius de Freitas, o nosso ouvinte top 197 de Rio Claro, Rio de Janeiro. Ele é um treme-terra. Porra, bicho. Realmente, a mais que ele ia na praia, falava, me enterra pra me masturbar. Aí, ó, o treme-terra. Tá. Tudo tem uma lógica. O que falar de Luiz Alexandre Dal Poço, Wesley Zop? É um Fogos Caramorô. Sim. Caramba. É o melhor fogos de artifício. Mas que você tem, fala isso o quê? Por causa da cara dele? Ou não? Na verdade, significa pau de fogo. E eu acho que é por isso que o Wesley lembrou dele. Tão entendendo ou não? Tô entendendo. O que falar de Marcelo Silero, Gabriel Asbar? É uma bela chuva de prata. Chuva de prata que cai sem parar. E no final, acabou de eliminar a música do tema dele. desculpe, porque desculpe, não, uma chuva de prata, mas também uma bela Golden Shower. Silver Shower. Se pedir, ele faz. É, faz. E E o que falar de Leonardo Vieira Pinto, Anderson Negão? Ele é um grande busca-pé. Eu tinha medo de busca-pé. É porque ele não, mas ele é tarado por pé. Né? Ele é aquela pessoa que vai no inbox das meninas, ou dos meninos, ou... Sim. Dos animais, sei lá. Manda foto do pezinho pra mim. Ele entra no site pornô pra ver pé. Busca pé. E fica assoviando enquanto bate uma. Exato. Penu.com. Fiquei sabendo que ele tá fazendo isso aí em sociedade com o Josué, né? Sim, mas primeiro sapatos e depois pés. Exato. Também tivemos aqui Lucas Fagundes Silveira, Wesley Zop, o que fala dele? Peido de véia. Que o quê? Todo mundo acha que é comum, é Sim. barato, mas causa espanto. E que não tem perigo. E as que... pessoas estouram na mão. Ah, isso mas é, por isso. Causa espanto, rapaz. Sim. Assusta as pessoas. Claro, peraí. Vou esclarecer pros ouvintes. Não assusta as pessoas, dono. Assusta você. Porque eu assusto com qualquer coisa. Assusta com qualquer coisa. Mas o peido de véia é aquele que deixa aquele cheiro ou não? É claro, né? Então, você lembrou da piroca dele, que tem um cheiro forte mesmo. Talvez uma coisa relacionada à infecção aí. Mas é um cheiro forte. Por causa de parasitas que ele teve. Isso é normal. Também. Quem nunca teve um parasita no pau? Sim. Alguns chamam de Anderson Negão. Chupa todo o pau da gente. Vive babando. Sobrevive da mamada aí. Mas tá bom. E o que falar de Fernando Abreu Contígio, Gabriel Asbar? É uma bomba ninja. Oh, bomba ninja, oh, cara. Sonho de qualquer moleque, então. Aquela que faz os seus pesadelos desaparecerem. Não sei se acho faz que... desaparecer o pesadelo. Por que não? Porque pense na bundinha dele. Faz mesmo. Tem razão. E o último aqui, Lucas Vitor e Santa Rosa, eu só posso falar que ele é o quê? Uma Coca-Cola com Mentos. Algo bem explosivo, né, cara? É, controverso. Quando você põe o Mentos na boca, ele joga, é isso. Exato. Mas, e é do tamanho de uma Coca-Cola 2 litros ali. Muito bem. Esses foram os nossos esboleiros. Contribua também para o funcionamento do Chorube. Também para ajudar o Chorume, Gabriel Asbar, você pode comprar as nossas camisetas ou a nossa caneca, não é, Gabriel Asbar? Exatamente. Como acessão, faz? Você entra lá nas internet, pode ser pelo Firefox ou não. Mas se tiver na Terra do Fogo, tem que ser Firefox. Aí é obrigatório. Aí você acessa o nosso site www.chorume.com.br/lojinha. Você encontra lá 4 modelos de camisetas ou a nossa Canectar. Muito bem, a nossa Canectar que vale a pena ressaltar. Cabe 0,5 litro de líquido quente ou gelado, Wesley Zop. Denso ou ralo. Denso ou ralo, grosso e apetitoso. 0,5 litro. A caneca de vidro. Vieram me perguntar em box se a caneca era de plástico. Não me ofenda, filha da puta. É de vidro. Caneca de plástico, desgraçado. Essa pessoa pode perguntar. Faz uma merendeira. Queria perguntar pra ela distribuir pras crianças da escola. Vai se fuder, merendeira, desgraçado. Vem aí, cara. A da caneca do Chorume pra criança? Mas pra eles ouvirem, talvez. talvez. Ó, é. Ouve quando você tiver 18 anos. Sim. Pode ser verdade. Muito obrigado, merendeira. Então. Não quis ser agressivo, não. Parece que você quis, mas... Então, a caneca de vidro lá cabe 0,5 litro. Porra, qualidade sensacional, Wesley Zop. Que gostei. Faz os líquidos parecerem mais gostosos. Até água. Às vezes você pega aquele... Você tem que beber aquele pus... Ah. Pra fazer aquele tratamento que você me indicou, pra ficar com a voz mais bonita. Sim, você falou, bebe pus, lembra? Sim, por acaso eu tava infeccionado e eu até forneci pra você. Exato. Faz 4 anos que eu já tô aí. Comecei a ver melhor. Melhorou, hein? Comecei a ver melhor agora. Melhorou bem. Então, até aquele pus nojento... Fica mais gostoso na caneca. Gosto do que você acha? Eu acho que com o pus, porque ficou o mesmo gosto, mas dá a impressão que é mais gostoso. Então você pode ir lá acessar a nossa lojinha lá no site do Chorume. E agora, para quem é do estado de São Paulo, Wesley Zop, existe uma opção de envio que deixa o seu envio mais barato. Pra quem o correio, não a transportadora. É verdade. A gente tá mandando por caminhão agora e não do cara de bicicleta. Entendeu? É verdade. Mas só no estado de São Paulo. É, o homem bolinho parou de entregar de bicicleta. Agora, quem é do estado de São Paulo, tem uma opção que o frete fica R$10 aí, Wesley. Olha só. Aí compensa. Eu não ia comprar, não. Mas agora eu vou comprar. Nossa. Então, para quem é do estado de São Paulo, fica essa facilidade. Antes ficava em média de 18, agora entramos num programa dos Correios lá que fica em torno de 10 reais. Infelizmente, só para o estado de São Paulo ainda. Mas compensa até comprar duas, então. Não, exato. Já salvo os 8 reais. E dá de esmola. Exato! Oh, gênio! Exato, porra! Dá uma madeirada. É. Outra maneira de você ajudar é através do iTunes, não é, Wesley Zop? É verdade. O que faz? Como faz pra ajudar? Baixa o iTunes no seu computador, assina o nosso canal, que é o Chorume com X, na categoria podcast familiar. Dá 5 estrelas e comenta. Agora, se você tem algum equipamento da Apple ou da Apple, não sei como que é o correto. E se você tem algum equipamento da Apple, você já, já é nativo o iTunes. Então já não precisa nem baixar. Beleza. Mas precisa assinar. 5 estrelas, comentário. Sim. Não podemos esquecer das participações que tivemos essa semana. E não sei o que está acontecendo aqui. Quem participou foi Anderson Negão. Aí é mas o... não de um. É... De dois. De dois? Três. De três! Cara! Epa! Ou seja, o que está acontecendo? Os podcasts chegam para ele e falam, tem como? Porque ele... Pra quem não sabe, ele é nossa secretária também. Ah, é verdade. Por isso ele vem com essa roupa. Essa saia de 4 zíper, né? Pra ficar mais difícil. E velcro. É. O que que acontece? A pessoa chega e fala, queria o Wesley Zop no meu podcast. Ele fala, o Wesley não vai poder ir. Mas o Anderson pode. Eu sou substituto. Então eu vou. Pô. Cara, é pior que aconteceu isso mesmo. Os caras veio falar pra mim e falaram assim, eu falei com o Anderson. Que pena que você não pode ir. Eu falei com o Anderson, ele falou que você tava ocupado. Eu falei, como ocupado? É, domingo 2 da manhã, você tava ocupado. Aí ele falou assim, daí gravamos com ele. Ah, mas você tava ocupado. Não, eu poderia estar. Eu só soube da sua participação no Tambacast 63, Casados versus Solteiros. Teve mais. Você falou de casados, você tava no time dos casados ou dos solteiros? Dos solteiros. Mostrou vantagem. É, claro! Só vantagem. É, então, tudo bem. Você teve ali a sua participação ali sensacional no TambaCast, mas onde mais você participou, então? No NetoCast Sport. Ah, NetoCast Sport. Você é filha da puta mesmo, né? Por quê, cara? Porque era pra você ter falado isso. Semana passada você esqueceu. Participou. Podcast lá que ele faz ao vivo. Você entrou lá comentando ao vivo sobre futebol? Tudo sobre futebol, Fórmula 1. E o que mais? É, Chico News 58. Porra, é verdade, Chico News 58 comentando as notícias lá, mais sensacionais do Brasil e do mundo. Inclusive uma sobre Joesley Zop. Joesley Zop! Peraí. Você tem o Jô? Não é possível. Então, essas foram as participações do substituto do Chorume. Parabéns! Obrigado. Muito bem, também não podemos esquecer de avisar o nosso ouvinte capixaba, sim, aquele que está no Espírito Santo, que no dia 21 de outubro, no dia do podcast, estaremos eu e Wesley Zop e eu, lá no Parque Botânico da Vale, em Vitória, Espírito Santo, no primeiro seminário de podcasts do Espírito Santo. Faremos um debate sobre podcasts lá. Então, se você é um ouvinte de podcast, produtor de conteúdo podcast, ou sei lá, você caiu aqui por engano e tá, sei lá. Ouviu essa parte? Ah, se fuder, mano. Não tenho obrigação de saber da sua vida, não, cara. Mas apareça lá no dia 21 de outubro, então, do meio-dia às 17 horas. Para participar do evento tem que fazer a inscrição e o link está no post aqui. Gratuito a inscrição. Gratuito, é importante falar isso. Acabamos os nossos recadinhos, vamos para a nossa leitura de contatos, comentários. E hoje o Wesley Zop separou até áudios aqui para a gente ouvir. Perfume do teu choro tem o cheiro do chorume. Perfume do teu choro tem o cheiro do chorume. Gota a gota, tua beleza só o esgoto reconhece. Gota a gota, tua beleza. Ciúme, eu desaforo no aboeiro que acostume. Ciúme, eu desaforo no aboeiro que acostume. Quanto mais tristeza tem, mais urubu me agradece. Quanto mais tristeza tem, mais urubu me agradece. Ai, Beto Jamaica! just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. Hey, pessoal do Chorume, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Laim, ou Rafael das Neves, e vou mandar uma imitação para vocês. Eu vou, na imitação, falar a data, que é quando eu acho que o episódio vai entrar no ar, mais ou menos daqui a um mês. Vamos lá. Domingo, 25 de junho de 2017, o show da vida tá no ar. E com vocês, Douglas Ganso como Pedro Bial. Anderson Negão como Glória Maria, Wesley Zop como Zeca Camargo e Gabriel Asbar é Jabulani, porque é apenas uma bola, é choromástico. Valeu! Cara, adorei essa imitação do Cebolinha, cara. Porra. Mas não era o... É uma melhor que a outra, não, cara. Não era o Maurício Manieri? Não, é o Maurício de Souza que escreveu Cebolinha. Ah, Maurício Manieri. Mas o cara é sem cultura, né? Desculpa. E tem também o áudio do Bernardo. Bernardo. Fala aí, Wesley. Bom, vou fazer duas imitações. Uma do melhor presidente do Brasil. E outra é do... É uma homenagem a Marcelo Rezende. O do meu presidente do Brasil é assim. Companheiro, companheiro, companheiro, companheiro. E do Marcelo Rezende é mais ou menos assim. Cortar pra mim, cortar pra mim, cortar pra mim. Deu uma palavra, presidente? Oh, a da Dilma ficou perfeita. Cara, porra, emocionante, cara. Eu achei que ia ser uma imitação do Getúlio, cara. Pra mim, eu nem ia saber como que é. Do Tancredo Neves, não sei qual que foi isso daí. Tancredo é sempre bem-vindo. Tá, e o do Marcelo Rezende também ficou bem parecido. Com... Ficou agora que ele tá morto, tá inclusive. Morto, né? Acho que depois da traca, né? Depois da traca. Depois da traca. O cara falou, é o puto essa parte ou não? Ele corta pra mim. Vocês vão pro inferno, seu filho da puta. Pera, ai, pera aí que meu marca-passo tá descompassado. Eu também tenho aqui uns áudios, vamos colocar aqui. E cara, eu já vim aqui como ouvinte do Chorume e queria agradecer a vocês por esse podcast, cara. Sério, eu ia mandar um e-mail sobre isso, mas... Eu acho que ia ficar um e-mail muito chato, então eu queria falar pessoalmente com você que está aí, Wesley Zip, Douglas Ganso ou até mesmo o Asbar Monobola. Quem sabe o Valdir? Não sei. Mas vamos lá. Bem, pessoal, no final aí de 2016, né, eu tive um relacionamento com uma pessoa e não foi lá aquelas maravilhas, né? Por um tempo foi, mas depois deu tudo errado, cara. E eu caí numa depressão fodida. Sim, eu não demonstrava muito pra galera, pros meus pais, mas infelizmente eu tava numa depressão desgraçada. Eu tava vivendo por viver, tá ligado? Mas aí, seu desgraçado, eu lá escutando Não Ovo, mexendo no Face, vi o podcast Chorume num link lá e a galera zoando embaixo. Como eu queria me divertir pra alguma coisa e tal, eu fui lá e cliquei nesse link. Cara, depois do primeiro episódio que eu escutei, que foi o Manual do Jovem Cadeeiro, eu voltei à vida, velho. Sim, depois eu escutei um monte de novo e escuto de novo, mas eu queria agradecer a vocês, cara, porque vocês fazem a alegria de muita gente aí no dia a dia. Às vezes a pessoa tá numa situação difícil, igual a minha, que foi antes, e escuta o podcast de vocês e tem alguma coisa pra rir e pra se divertir mesmo, caras. Vocês são demais. Beto Jamaica! Porra, ele falou que não ia mandar um e-mail pra não ficar chato. Como se esse áudio fosse o mais legal. Bicão Valde animou, né? Ou ele tá fazendo uma crítica à sua leitura de meio, né? Fala que você é muito chato. É, né? Aí eu concordo. Tem razão também. E aí o engraçado é falar, ó, tava num relacionamento com a pessoa, né? É importante ressaltar isso. Porque se fosse o Zop, né? Bem, ele não falou mulher, então pra deixar ele depressivo, uma pessoa. Só pode ter sido Ritinha Cabeçuda, um Xemalic, o quê? Te promete tudo. Promete casa, dinheiro, roupa lavada. Falou, nunca mais, você nunca mais vai precisar trabalhar. Ela fala, saia desse lugar. Você sai, né? É, você sai, cara. E, pô, você vai vivendo sua vida em torno de Ritinha Cabeçuda. E o que ela faz, Wesley Zop? Te abandona. Nunca mais te liga. Nunca mais te liga. Muda o nome pra Cidinha Cabeçuda. E daí ela, você sabe que é ela, porque ela aquela tatuagem de arraia nas costas. Só ela tem? Sim. Mas ela fala, não, meu nome é Cidinha. Exato. E não, é retirar só Cidinha. É, e aí? E mostra um papel escrito, um papel de pão mesmo. Sim, escrito, sim, escrito. Sou Cidinha. Cidinha. Cabeçuda. Cabeçuda porque o pão é bem fino, mas a cabeça é grossa. Exato. Né? Parece um microfone. Daí, do que ela faz? Mas, saia desse lugar, vou te dar comida, casa, roupa lavar. E de novo você vai. E daí? Ela volta a chamar a Ritinha, cabeçuda. E aí? E te acusa de ter traído ela com a Cidinha. Você é o culpado, tem que indenizar ela. Exato. E hoje você trabalha pra sustentar essa vagabunda. Quer dizer, essa Xemali vagabunda. Sim, sim. Sim, mas também 4 mil reais aí de indenização por mês é um valor simbólico não, também. Não é nada, não. Mas quero dizer que todo mundo já esteve nessa situação. Que, sim, sim. Porra. A vida é foda, mas fico muito feliz aí do João tá indo com a gente pro inferno. O nosso ônibus pro inferno já tá tem lotado. 10 pessoas lá, assim, lotado. Porque quando você se fode, é uma coisa, agora se foder em grupo, alivia. Muito mais legal, você freta o ônibus, é mais barato. Ônibus, a impressão é que você se fode menos. Exato. Tem um áudio do Juliano Silva Teles que a gente coloca no, na próxima semana aí. Pode não, ser? Não, nem põe. Tá bom. Ele vai imitar alguma coisa? Não sei. Ah, então deixa pra semana que vem. Tem que ser imitações boas. Igual as que a gente recebe. Igual as suas do Cardal. Primeiro comentário lá no episódio 105, o melhor filme pornô do universo, Wesley Zop. De Spala, nossa querida Débora Spala, sim, comentou muito bom esse filme, quero assistir tomando todinho na caneca do Chorume, que vou comprar. Aí. Mas não comprou ainda. Não comprou ainda? Ainda não. Pô, deve estar esperando acabar, só pode ser isso. Pra falar, eu ia comprar. Igual a minha espada do Changeman, que minha mãe não comprou, cara. Quando eu tinha 7 anos. Vi a espada e o escudo! Era muito foda, eu também queria uma dessa. Ela fala, mas acho que vocês poderiam inovar fazendo um seriado pornô. As pessoas não têm tempo mais pra assistir filmes longos de 2 horas. Com seriados, vocês fariam várias temporadas e lucrariam ainda mais. Anota isso aí. E ainda utilizando temas atuais como o empoderamento feminino, quem bate na porta do dono de casa é a encanadora. Pô! É isso que a mulherada quer ver, Wesley Zop. Ou pra aliás, melhorar. É isso que as pessoas querem ver. Porque sabe qual é o meu sonho, Wesley Zop? Vou falar aqui. Pode meu falar. Sonho é, pense num hotel em Dubai. Hotel em Dubai. Tá, fácil. Eu vou num hotel em Dubai me hospedar. E daí o cara vai perguntar lá, qual a sua profissão? Porque ele não vai aceitar que eu me hospede lá sem saber minha profissão. É, lógico. Eles têm isso mesmo. Ele vai falar, what's your profession? Sim, sim. Eu vou responder em português, porque não sou obrigado a falar inglês, não. Porra, você tá em Dubai, foda-se. Exato. Fala como eu quiser. Fala como eu quiser. Eu vou olhar no fundo do olho dele e vou falar, do lar. Daí ele... Cara, ele vai ficar em choque, em choque. Como assim? Do lar, cara. Meu sonho é ser do lar, cara. Eu vou falar, minha mulher me sustenta completamente. É um sonho realmente. É um sonho realmente. Concordo. Menos é mais. É menos é mais. From Deus home. Está nos Nossa, detalhes. From home. From home, acho que é. Hashtag from home. Só para melhorar a cena, imagina a encanadora chegando. É uma chemale. Não, é, ela já não. Chega com o cano. Exato. Porra, amigo. Pra fazer a solda. Cara, vamos ter que pensar no roteiro aí e... Ah, já tá escrito, né? Vamos ter que renovar com a Netflix. Vim conectar na sua luva de correr. E ainda ela fala então dos temas do empoderamento feminino. Ela fala entregadora de pizza seria uma boa. Sim, e sim. A sugestão de atriz é a Tammy Gretchen. Ótimo. Mas ela sendo a dona de casa... Ou o dono de casa. Ela sendo todos os personagens. Pô! Ed Murphy meu da Deus, caralho! É isso que eu tô falando. Meu cérebro derretendo. Seu cérebro está on fire. Melão. É, talvez possa ter uma pontinha do Lima Duarte. Ele encenando um pedacinho ou ele fumando uma pontinha? Não entendi essa parte. É, do jeito ambos, que os dois. É o Lima Duarte, ambos, cara. Tá. Lima Duarte pode escolher o que ele quer fazer. Ok. É. O outro comentário aqui foi de Rafael Gomes, no mesmo episódio. Ele fala, fiz uma pesquisa rápida em redes sociais pornográficas como Xvideos, Pornhubs e afins. Anãozão feirante suburbano de réstia de alho. Ele fez essa pesquisa. Tá 2. Dona de casa sonhadora e oprimida que foi buscar alho. 3. Ele pesquisou. Marido kung-fuzeiro, batedor e deprimido. 4. Sobrinha sustentável e miçangueira. 5. Ajudante diferente que sonha em ser dona de barraca. E ele faz a observação. Não encontrei nenhum resultado nas buscas. Vocês estão no caminho certo. Certo. E você está contratado! Pesquisa de mercado. Exato, pesquisa de mercado. Ele fala: PS, Anderson Fifinha é o melhor apelido que já ouvi. Que foi uma falha minha no episódio. Eu ia chamar ele de Anderson Negão. Já entendi Anderson Fifinha. Mas pode ser seu apelido. Pode ser, também, foi bom. Gostei. Anderson Fifinha. Fifinha Negão. E ainda que até indica aí, porque ele joga FIFA, não, joga Fifinha pela qualidade. Em vez do de jogo chamar, de saudar o pessoal com fala negrada, ele vai falar, fala boleirada. Fifada. Então você é o Anderson Fifinha daqui pra frente, acaba de ser rebatizado. Vamos para os nossos e-mails. O primeiro dele, Lucas Cardoso Marques. O título é Uma Pergunta Leve. Okay. Saudações faraós das tumbas de chorume, das pirâmides feitas de blocos de fezes de camelo, onde só adentra travestis e idosas para fazer orgias selvagens com cadáveres. É bem específico. É. Meu nome é Lucas, mais conhecido como Bacon, por ter uma leve semelhança com um leitão. Talvez pela gordura corporal, não sei. Já mostrei o podcast para alguns colegas meus, mas eles acharam deveras pesado. Se acharam isso pesado, imaginem se vissem a teta da avó de Wesley Zop. É pesada mesmo, era pesado, cancro, né? É, ela trabalhou muito tempo como... Alterofilista de teta. Exato, levantando geladeira. Ela não podia cozinhar. Não podia cozinhar a barriga de porco, senão confundia com a teta. Exato. Era bom quando furava o pneu do carro, você não tinha macaco. Ela levantava na tetada do carro. Essa bosta de podcast é pior que crack. Sim, é verdade. Por quê? Porque o crack hoje em dia, ele tá o quê? Ele tá muito malandro, crack. É, ele tem já uma porcentagem não é maior no passe. Não é mais aquele moleque do povo, não é Sócrates? É um Zico, né? Filósofo e o quem jogava futebol. Do povo. Exato. Questionava, exato. Mas os caras jogavam pra ele... Pega esse passe, ele. Seria isso um passe? O que é um passe? O que é um passe? Era difícil jogar Estaria com Sócrates. Estaria eu fazendo gol ou o goleiro sofrendo gol? E aí? Ativo ou é passivo? Então, o craque antigamente era... Será um sofrimento construtivo? Exato. Paulo Nunes. O cara colocava máscaras quando fazia gol, cara. fazendo uma crítica às máscaras sociais que tinha que usar no futebol. É, era isso mesmo, né? Com certeza. É, era isso, sim. Exato, cara. E agora, hoje em dia, o craque é o quê? Neymar. O que que o Neymar faz? Propaganda. O cara joga 12 horas de Counter-Strike por dia. Você sabe o que que é isso, Wesley Zop? Você acha meio-dia. Que o cidadão médio, a classe operária brasileira, sabe o que que é 12 horas de Counter-Strike por dia? Sabe o que é a porra de um Counter-Strike? Um afegão, um exemplo. Um afegão não vai saber. Isso. Exato. Cara. É, ele sabe. Ele sabe na vida real. Né? Você acha que o cara que joga 12 horas de Counter-Strike por dia, o cara quer defender a seleção brasileira? O cara vai entrar numa dividida com o Júnior Baiano? Não, não vai. Não vai mesmo, não vai. Com o Jair Pé de Sola. Que fica 12 horas batendo uma laje. Exato. Celso Serrote. Você acha que o cara vai dividir com o Celso Serrote? Não vai. Chico Navalha. Waldson. Joaquim Quebra-Osso. Exato. Quem que vai, cara? Mas o Twitter dele Tia é legal. Tia Carmen. Anderson Fifinha. Hoje em dia tá... Então esse podcast tá... O quê? Pior que craque. Não sei se tem a ver. Deixa eu voltar aqui, primeiro. Tudo bem. Uma vez que você ouve, é impossível parar de ouvir. Ah, também. Ah, ainda falando das drogas. Sim. Obrigado por fazer com que minha garganta seja estuprada pelas risadas que eu dou ouvindo essa merda de ônibus ou na academia. Mas não ouça enquanto chupa um pau, então. É. Ou não deixem que te enfiem um pau na garganta enquanto você tá ouvindo. Eu... Às vezes é difícil controlar. Exato. Cara, vamos lembrar as regras do manual. Se deixar, não é estupro. É, então, exato. Então deixe. Então... Não, é melhor deixar. Suco vaginal escorre dos meus olhos quando escuto isso. Porra, então é uma chamada. Não, mas gostei. É, exato. Melhor que lá. Quero deixar uma pergunta a todos vocês, inclusive o convidado. O mundo está prestes a acabar. Você está recebendo o boquete de uma idosa banguela quando recebe uma mensagem informando que só você pode salvar o mundo. A mensagem diz: você tem duas maneiras de salvar o mundo. A primeira é comer um índio em público. Pra quem não sabe, madeira direto de Manaus. Aqui, manauara só pode ser um índio. Óbvio, né? Por favor, vai tirar a roupa. Outra opção. Nada. Gritando, então, o pau-brasil que você deu para os portugueses agora tá entrando no seu cu. Rapaz! Porra, mas aí tem uma falha aqui, porque o madeira é da Amazônia, o pau-brasil é referente à Mata Atlântica, então é muito distante. Mas pra acusar de alguma coisa? Quem não tem tupi-guarani, caça com tapajó, né? Come cu de tapajó. A segunda é pegar um cadeirante, tirar ele da cadeira, jogar ele no chão e ficar gritando: o Brasil não precisa de gente preguiçosa igual você, que não levanta da cadeira nem pra andar. Que pariu, cara. Observação 1, você é obrigado a escolher uma. Observação 2, ninguém nunca saberá que você salvou o mundo. Só você irá saber disso. Para as pessoas, você será um doente imbecil do caralho. Mas só você saberá que você é um herói. Wesley, não use isso como desculpa para chupar pênis de estranhos por aí para se satisfazer. Tá, não vamos fazer mais. Você é um herói pra você aí. Todo dia. Eu tava batendo um recorde. Todo dia. Ter vontade de chupar o pau, cara, é coisa de herói. Passa aí, chuva ou passa sol, uma pirocona entrando na boca, arrebentando os dentes. Mas é bom ou não é? É bom, mas então. Tem que ser herói, cara. Claro, pô. Não, e de novo, ele falou que o mundo não vai saber. De repente, o Wesley tá salvando o mundo todos os dias. Exato. Verdade. Na verdade, talvez esse podcast seja uma tentativa nossa de salvar o mundo. Mas o mundo não sabe. Gente, de nada. Então, já que você é um salvador do mundo, e aí? Meto pra Brasil no índio, porra, exato. É claro. Porra, comer um índio... Pô, os caras põem fogo em índio aqui em São Paulo, bicho. Você acha que os caras comer cu de... Porra, a gente exterminou um monte de índio, bicho. Você acha que os caras vão ligar pro índio sendo currado? Outra, ó. O cadeirante é gente, né? E outra, cara. Quem garante que o índio não quer ser comido? Também tem. Só falou que vai comer o índio, porra. Índio também tem tesão, cara. Cadeirante não é pagão, né, Wesley? É claro. Não vai amaldiçoar seu pênis. ali, né? Você daí nem teve escolha. Um forte abraço a quem passa acidentalmente todos os dias, 4 vezes ao dia, pelo beco do estupro. Você sabe que eu estou falando de você mesmo, né, Wesley? Seu cu de apertar linguiça. Ele chama de beco da diversão. Eu sabia que era beco do estupro, desculpa. Estupro por quê? Porque o Wesley vai lá e obriga os caras a comerem ele. Por isso, pra ele, é o da diversão. E uma chupadinha saborosa no mamilo peludo de cada um de vocês. Porra, hoje eu já deixei peludão mesmo, assim. Mas vamos se depilar. Pra dar aquele impacto anos 80. Ah, sim, Cláudio Rana. Exato. Próximo e-mail de Carlos Lourenço. O assunto é apenas uma história normal. Falem seus merdas. Podem me chamar de Leonardo por motivos óbvios. Não quero meu nome relacionado ao Chorume. Tudo bem, Carlos? Não. Leonardo. Tenho 18 anos e sou do Rio de Janeiro, acompanho o podcast há alguns meses e após ouvir o episódio Histórias Incrivelmente Normais, vi o quanto vocês são incríveis. Porra, porque dentro da normalidade é incrível. Que é difícil. Cara, é difícil ter gente que produz conteúdo que admite que é normal. Sim. Todo mundo tem que falar que é foda. Ah, né? É um fodão. Ah, sim. Não, nunca chupei rola, não. Não, eu tô na piscina, só tem mulher no meu ombro. Ah, não, eu não gosto de acordar minha avó na paulada, não. Isso eu não faço. Porra. Então, como conseguiram tornar algo tão normal, tão engraçado? É porque o Anderson é engraçado mesmo. Só de olhar pro Anderson. Anderson Fifinha. É Anderson Fifinha. O cara tem o talento, né? Sim. Em breve, o stand-up dele de 2 horas aí no YouTube. Tá, tem 3 frases. Mas você olhando no olho. Ele faz sentado, mas tu não... Exato. Às vezes dorme no meio. Sim. E acontece de comer pastel, às vezes também. Parabéns pelo podcast, por alegrar a semana de muita gente, inclusive a minha. Venho aqui para compartilhar com vocês uma história extremamente normal que acabou de acontecer comigo. Há algumas horas estava sem nada para fazer. Tinha feito todas as minhas atividades. Leia-se punheta. Mas no auge da minha energia punhetária, queria mais. Então, depois de ter esgotado todos os vídeos possíveis, decidi que queria algo diferente, barra amador. Então procurei sites para manter conversa de cunho sexual. Engraçado, né? O cara vai lá, abre 32 abas e fala, pô, hoje eu vou aqui esfolar. Hoje vai ser 3 punhetas seguidas, né? Daí bate uma e fala, deixa aqui. Deixa todas as abas. Eu sou um monstro, cara. Como eu posso fazer isso? Basta acreditar. Não sei porque que eu gastei todo esse limite da minha internet. Abri todas essas abas e gozei com o GIF da lateral. O GIF da lateral que é um ET. E falando, busque conhecimento, eu gostei na cara dele. Na verdade, depois que eu vi que era uma aba do YouTube, velho. Entrei no chat do UOL e saí procurando alguma fêmea com vontade de copular virtualmente. Me senti mal. Nenhuma mulher queria falar comigo. Fiquei pensando o porquê daquilo, até notar que a maioria delas era lésbica. Ah, sim. Claro. Óbvio, deve ser porque você tem 18 anos. Pô, um puta papo, né? O cara deve ter no chat do UOL, né? Era o que eu ia falar, porra. Talvez porque você estivesse no chat do UOL. Que é o quê? A mulher entra lá, pergunta seu nome, todos os seus dados pra saber que com você ela não pode fazer sexo nunca, caso te encontre na rua. Com o nome Carlinhos SK8. Leonardo. Leonardo. Nota, não me orgulho do que fiz em seguida. Criei um perfil fake com sexo feminino e nome Leandra M. Não, Leandra M não, Leandra M. Entrei na mesma sala de antes. Nunca fui tão assediada. Ah, então o cara fez isso pra se sentir melhor, pra se sentir bonito. Ah, Leandrinho. Pra apagar aquela imagem negativa do GIF. Não sei se pra fazer esse fake ele precisava ter colocado vestido, seios falsos, sutiã, peruca, passado salto, maquiagem, tudo. Mas tinha que dizer que era o do Amazonas? Leandra M, porra. Rolou muito sexo virtual até que apareceu uma garota. Nossa, você é nojento, cara. Eu não quero ter o nome do Chorume associado a você, cara. Que porra, é um sexo virtual no Café Brasil. Acaba de começar o Los Ticos. Que porra, Los Ticos. Moreirinha 24. Ela tinha uma conversa excelente e me deixou louco. Pediu meu Whats. E mesmo sendo contra meus princípios, passei. Deixei bem claro que não mandaria foto. Ela não gostou, mas aceitou. No Whats, a putaria cresceu e ela começou a mandar fotos cada vez mais e começou a pedir. E eu dizia que não e ela começou a suspeitar. Até que ela me manda a seguinte mensagem. Você é homem, né? Pode falar. Não ligo. Eu só quero gozar. Me convenceu. A humanidade, né? Só quer gozar. Coisa mais sincera que você pode falar pra alguém. No seu leito de morte, o médico falou, você tem 2 minutos de... Eu só quero gozar! Se eu gozar em 2 minutos, eu vou morrer mesmo. Começa logo, né? Após isso, acabei confessando e até concordei com as fotos. Mandei e ela continuou mandando e pedindo. Depois que tudo acabou e iríamos nos despedir, ela me disse que adorou a conversa e mandou uma última foto. Essa que demorou pra carregar. E depois de um tempo se revelou a foto de um belo e gigantesco suculento pênis com a legenda na foto: até meu pau é maior que o seu. E eu achando ele 24 na idade. Não sei de onde ela tirou as fotos ou se era uma garota que queria me trollar. Enfim, acho que essa foi uma história completamente normal. Normal. Então, quem nunca? Parabéns pelo podcast. Continuem assim. Menos o Zop. Hashtag Mudizop. Abraço. Porra. Tô tentando. Porra. E rapidinho, ele falou há algumas horas. Significa que ele digitou esse e-mail pelado ainda? Ainda com vergonha? É porque talvez. Ele tinha acabado de acontecer quando ele mandou o e-mail. Chorando e pôs sulfeto. Com o pau pra dentro, né? Porque depois que você se masturba e descobre que não era ali o seu apetite sexual. Igual a vovó Mafalda, né? Você se masturba pra ela e depois descobre que era homem. Você fica meio chateado, né? É, chateia mesmo. Às vezes também, né? Às vezes é um homem bonito. Às vezes até um gás a mais. Por exemplo, o cara tá lá no chat. Gabi Asbar. Obviamente é uma mulher. Essa. Ah, Gabi. Essa. Daí você manda a foto, é o Gabriel? Você tá com pau duro já. Tá com pau duro, bicho? Ah, é o Gabriel Asbar, velho. Então vai. Exato. O Gabi Asbar lá do Chorume, né? Que estamos nos Los Ticos aqui. Arriba, tio. Não é a Xabi, não. Muito bem, áudio, muito bem. Comentário. Ô, tava dormindo aqui. Desculpa, o cara que só ri aqui só pode ser o Rogério Bento. Último e-mail aqui, David Alexandre. O título é Leiam Seus Talaricos, Filhos da Puta. Leiam se eu quiser aqui, né? Mas como eu quero. Leia, vai. Como eu tenho que vencer, eu recebo aqui por e-mail lido, então. Tenho que vencer cotas aqui. Olá, seus bandos de retardas mentais. Aqui quem fala é o David Alexandre, ouvinte do Tambacast e do Café com Porrada e amigo íntimo de Orelha Miguel. Aê! Quão íntimo. Quão íntimo. Amigo íntimo é aquele que você já viu o cu, pelo menos. Então sou amigo íntimo de você. De longa data. Exato. De longo cu também. Quero dizer que a cada dia me poluo com este lixo de podcast que me divirto muito. Já evangelizei o meu amigo Matheus, que o senhor Wesley Talarico vai se lembrar. Opa! Passando o Matheus. Então você e Orelha Miguel é o pegador de ouvintes aí. Pegador de Matheus. Vale mais. Não, mas ele revelou que foi evangelizado pelo Orelha, a princípio. Fala o que a gente quer saber. Fala. Ele entrou como Leandra aí. Aí a gente mostrou. Entrou como Tivemos que mostrar a tromba. Não fale mais nada, eu tenho nojo de vocês. Vamos lá. Continuem cada vez mais piores do que vocês já são. Um forte abraço a todos e, por favor, me contratem. Nem que eu more no estúdio e limpe toda a bagunça de vocês. Eu já faço isso, filha da puta. Sai fora. Mas, porra, acabamos de contratar o Rafael ali, que dos comentários, que o cara faz pesquisas de mercado. Acabamos de ter um contratamento. Então, porra. Porra, acho que mesmo se não tivesse contratado ninguém, né? Como que eu vou falar isso? A gente busca qualidade. Exato. Não sei como falar diferente. Não é nem tão nossa que qualidade. A gente busca o que? Alfabetizado. A gente busca o que, Wesley? Como eu posso falar aí? Porra, não sei. Sei lá, pessoas decentes. Carisma. Pessoa que seja diferente da gente, é isso. Uma pessoa que, ó, tem namorada, fica dando em cima de... podcasters aí, cara, acho que não dá pra... Já temos o talarico de talarico já aqui. Já temos, mas ele não tem namorada. É. Então ele não tem obrigação nenhuma com a vida. Tem razão. Ele não tem obrigação na amizade, ele tem um compromisso, né? Ele tem um compromisso com as mulheres. Ele só quer gozar. Ele só quer chegar em casa depois do trabalho, entrar como Leandra M no bate-papo do homem. Mas depois do Fifinha. Exato. Mas continua, tem podcasts melhores aí que provavelmente contratem aí. Tem o Café com Porrada, pô. Amigo íntimo dele mesmo. Exato. Né? Tem o Tambacast. Já tá lá em Manaus mesmo, pô. O Madeira vai fazer um podcast aí. Você tenta trabalhar com Madeira, tomando madeirada. E aí, vai contratar ou não? Vamos ver. Tem que analisar. Mamadeirada. É um bom nome. Mamadeira Cast. Vamos ver se ele sabe usar um cocá, né? 50 uma cocada, né? Sim. Muito bem, esses foram os nossos e-mails. Vamos então para o nosso episódio. O episódio que promete ser excelente. O episódio que toda vez a gente promete que é o último. Mas não, achamos mais um tema. É o podcast. Podcast musical do Chorume! E pra anunciar esse tema, ele com sua volta triunfante, a sua volta mirabolante, a sua volta, o que, Anderson Negão? Espetacular! Gostei! Ele só quer gozar mesmo. Gabriel Asbar, depois de uma semana fora. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? Antes do tema, como estava o Himalaia? Ah, porque ele foi viajar pro Himalaia? Você falou pra mim que ele... Não, ele acessa sites do Himalaia pra ver a curiosidade de como está o dia no Himalaia. Street View. Himalaia Today. Sim. Saber o clima é sempre importante. Ah, tá. Eu tinha ido lá. Pés nus no Himalaia.com. Ah, sim. Não, na verdade eu tenho acesso remoto na fábrica do Himalaia que produz água. Entendeu? Ah, mas é tá isso. Tudo bem lá? Tá tudo bem. Também. E aquele sol rosa. Isso. Posso anunciar o tema? Desculpa. Mais alguma dúvida sobre Himalaia? Não, era só quer isso. Mudar o tema pra Himalaia ou não? Não, o Gabriel queria sim, ele que anuncia o tema. É verdade, fiquei na dúvida agora. Mais alguma interrupção inútil ou podemos seguir com isso? Eu só tenho uma pauta de 30 páginas pra falar do Himalaia. É, vai ser rápido. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Himalaia! Não. O tema de hoje é músicas para curtir fossa. Músicas para curtir fossa! Perceba que eu só joguei pra vocês ficarem felizes e depois eu recolhi. Quer que a gente entre no personagem mesmo? Entre no clima. Exato. Não é mesmo, Wesley Clima? Mas não é curtir uma fossa, ó, você fala do esgoto e tal? Que fossa é essa? Eu não entendi. Ah, cala a boca. Vamos pro episódio. Vai. Desliga esse microfone. Não, tem hora que o cara força uma piada que ele Ele tá querendo roubar meu ano. É um desespero. Não, tem hora que é um desespero. É claro, é nítido. Tá chegando o fim de ano, caralho. Tá chegando o período, o cara não cumpriu a cota ainda. Ele ganha por piada. Ele ganha por piada. Por se o áudio estoura na risada, ele ganha. Aí tá foda. Eu tô desde janeiro. Ai, João. Então, ao contrário do que o ouvinte possa pensar, músicas de fossa não é aquela que você vai curtir no esgoto, não! Gênio! Nossa, ninguém viu! Eu não vi essa vinda, eu não vi! Eu estou espantado! É porque ela estava escondida no esgoto! Ah, hoje falaremos daquele momento que por algum motivo você ficou naquela fossa. Normalmente pode ser um término de relacionamento. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes você pode ter visto que o seu trabalho é uma merda e chegado em casa, tá na fossa. Você pode ter tomado um 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo e tá numa fossa. E a música tema é do Pitbull lá. Exato. Né? Às vezes você gastou 32 mil bitcoins pra comprar um joguinho e ele perdeu o suporte, né? E naquela hora tava tocando uma música. Assim. O ser humano é um ser sensível, então, cara, tem momentos que você vai ficar na fossa. Tem momentos que você quer o quê? Entrar no seu apartamento solitário, aquele tom de cinza, só a luz da lua entrando na cortina, iluminando a sua face, você bebendo um Campari, cara. E comendo miojo. E comendo um Campidudo. É. Mas você queimou um pouco a mão na hora de colocar. Exato. É. Mas você só quer isso, cara. Às vezes é o momento da fossa. E você não pode... Às vezes as pessoas chegam assim, igual o Débora da Hora comentou, às vezes as pessoas não deixam você curtir sua fossa, você tem que falar, ah não, você tem que ficar alegre, você tem que se divertir, você tem que ser feliz, não, às vezes você tá na fossa e você quer ali curtir a fossa, curtir aquele lodo social, aquele lodo ali sentimental e depois... Você sai aí. Você quer chorar, você quer dormir chorando, abraçado no travesseiro com o dedo no cu, cara. É isso, cara. Depois você quer acordar, depois disso você acorda feliz e vai trabalhar com o dedo no cu, bicho. Claro. É essa não, cara. Então, às vezes, é um momento de fossa. Sim. E nada melhor do que uma fossa, do que você chegar, pegar um vinil na prateleira. Quebrar. Depois acessar o Spotify. Você acessa o Spotify. E daí você vai ter lá suas músicas de fossa. Aquelas músicas que não é pra te deixar feliz, não. É aquelas músicas pra te deixar mais triste, cara. Vai empurrar mais pra baixo. Exato. Mais pra dentro do esgoto. Exato, cara. Não adianta, vou ouvir aí uma música pra ficar feliz. Não, você vai ouvir uma música que você quer sentir a tristeza. Você quer chorar por todos os poros do seu corpo ali, cara. Pra ficar feliz, a pessoa só ouve música se ela já estiver feliz. Exato, cara. É, vamos pular aí. Você já tá feliz, cara. Não, você não agora, vai pular. Agora quando você quer estar triste, você quer ficar mais triste. Exato. Quer... Ou se manter. É. Vamos lá, então, primeiro. Wesley Clima, pode falar aí. Wesley Clima. Qual é a música que você quer começar aqui? Eu caí várias vezes de moto. Todo mundo sabe. Sim. Todo mundo sabe. Inclusive a moto. Quem mais sabe? E o mecânico, a moto do mecânico. Mecânico. Não, um cara... aposentou, tá morando em Dubai. Agora eu tô que mudar de mecânico. Um sobrado de 4 anos. Mas talvez não seja só comigo que ele ganha as coisas. É, tomara. É, hoje ele é dólar. Hoje, graças a Deus, ele é dólar. Do lar e mecânico de moto. E nem é casado. Foi sustentado pelos outros. Não, em 2004 foi o meu pior tombo de moto que teve. E daí eu tive que ficar em casa um mês parado e tal. E daí ficava. Nem lembro que novela que tava passando. E a abertura da novela era uma música da Maria Rita, Encontros e Despedidas. De notícias no mundo de lá, diz quem fica. Um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega, E a minha irmã falou: essa música é tema sua do acidente, porque são as pessoas que vêm te visitar. Tem a ver com a letra. Então, ela fala que não... você fica triste que você lembrou uma parte da sua vida. Você virou noveleiro. Eu tava... não, é isso. Pelo entendi, você ficava vendo novela. Pior que era. Não tinha o que assistir, cara. Eu preciso arrumar um emprego. Eu tinha um emprego, mas eu não podia trabalhar. Cara, quando começa a ver sessão... sessão da tarde, show, né? Eu vi o show e falo, puta, eu preciso arrumar um trampo. Cara, e era foda, cara, que eu não podia levantar, né? Então, a pessoa vinha visitar... Ô, vem aí, entra, você tem que ficar berrando pra pessoa entrar na casa. Cantando, Maria. Cantando, hein, cantando. Tem gente que vem, olha, traga notícias do lado de lá. Que é do lado de fora, né? Exato. Oh, então... cara, essa música não é tão triste, mas é triste pra mim de lembrar que eu fiquei meio encostado. É triste. Não, mas pra mim é mais. O seu motivo é meio merda. É meio merda. Mas é uma música triste. É uma música triste, cara. A Maria Rita, ela é campeã em música triste. Sim, e é gostosa também. Eu nunca comi. Não, também não. Apesar de já ter mandado vários e-mails aí oferecendo. Pedindo. É você mandou ou ela mandou? Não, eu mandei. Ah, tá. Cara, você falou de Maria Rita aí, uma voz feminina. Assim. Sim, sim. Cara, eu lembro de uma da Adriana Calcanhoto que é essa daqui. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas cicatrizes. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha. Essa música, cara, eu não tenho nenhuma história com essa música, não, mas quando. Não, mas ela é triste. É uma música de fossa, cara. Quando eu tô triste, eu ouço essa música, eu fico mais triste, porque é uma pessoa, claramente, ela terminou um relacionamento ali e ela quer matar outra pessoa, ela fala que vai destruir os discos e ela fala, eu vou violentar o seu gosto, ou seja, vai passar uma piroca na garganta do cara. Enquanto estiver dormindo. Exato. O que é pior. Daí você se sente violentado. Exato. Né? Não apenas isso, ela vai vandalizar patrimônio. Exato. Eu vou escrever no seu muro. Glória se revolta. Eu vou revelar nossas coisas, eu vou... Tipo os nudes, né? Vou espalhar na internet. Exato. Não, ela vai mandar revelar, entendeu? As fotos digitais vai pior. Tornar a física. Vai pro outdoor. Vai mandar pra família, que pelo jeito o cara tem família, ou sim. A mina tem família. Então, é uma música que a pessoa está em depressão, mostra o desespero, cara, e quando se ouve, ela é extremamente triste, fica mais na fossa, só que o que me deixa mais triste nessa música é que você consegue colocar qualquer frase triste nessa música, cara. Exemplifica. Eu vou, por exemplo, eu não sei a letra, mas eu canto do meu jeito e causa o mesmo efeito, por exemplo. Eu vou estuprar os seus filhos. Eu vou arrombar sua mãe. Mas tá me causando tristeza, realmente. Então, qualquer só porque prazer. Você tá falando no meu olho também. O Robocop morreu. E o mestre Miyagi também. Tá vendo? Qualquer frase triste. Mas tenta falar uma coisa boa, mas nesse ritmo. Não, aí não dá certo. Não consigo, cara. É um ritmo triste, cara. Eu ganhei na loteria. Isso não fica. Wesley, deixa eu dizer uma coisa. Por favor. Deixa eu dizer uma coisa. Nessa música, não cabe coisa feliz, assim como nesse episódio aqui, não couberam as suas piadas. Nesse episódio ele fala os 108 episódios. Então, uma música boa pra você, né? Alegre. Eu achei 5 mil no banco. E tive que devolver pro dono. O meu cachorro comeu caroço de manga e eu não sacrifiquei. E tive que dar o cu pro veterinário. É pra música... ver se ele volta. É pra ver se ele vem. É pra ver se ele não morre também. É bem triste mesmo. Cara, então essa música é a pose. Qualquer frase triste. Tá no meu topo agora. Qualquer frase triste, você encaixa nessa. E outra, se você cantar com qualquer frase triste, ninguém sabe se você tá cantando certo. Sim. Eles falam, porra, será que... eu lembro dessa música. Será que a Adriana Calcanhoto falava que ia estuprar o filho do cara? Tá, deve ter falado, né? Porque é triste isso. Então... porra, pra mim tá no top. Música fossa perfeita. Aqui não cabe minhas piadas. Wesley Zop veio gravar. Então, cara, pra mim é o top. Música triste é essa, cara. Essa música triste. Se você não tem acesso, então você tá no meio do deserto querendo curtir uma fossa porque foi abandonado porque o Ritinha cabeçuda no meio do deserto. De novo! Igual eu em outubro do ano passado. É verdade. Aí você pode inventar sua música fossa baseada em Adriana Calcanhoto Mentiras. É verdade. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é você, Madeira, você é um cara aí. Você só pode ter várias músicas fossas, não é possível. A cara de triste que ele tem, né? Sofrido, índio sofrido, né? Sim. Arrancando mandioca, criando onça, assim. Exato, pô. Pescando onça. Pescando onça. Na verdade, assim, eu sempre achei essa música muito triste. E aí, na hora de montar a playlist que o Ganso pediu, eu fiquei mais triste ainda. Porque eu vi que quem canta é Celine Dion. E eu não sabia disso. Na minha cabeça era muito melhor. Você não gosta dele. Não. Aí você ficou mais triste ainda. Também mandava e-mails tentando comer. Até que era professor. Né? Exato. Mas quem de nós nunca voltou... O Zop não, porque ele vive caindo de moto. Mas quem de nós nunca voltou depois daquela botada na bunda, assim? Depois daquele pé na bunda bonito que você quinta leva. Quinta série. Puta, quinta série. Mirandeira Giovana. Exato. Te falou, hoje você não vai comer dois pratos. Isso é terrível. Você já ficou... Era o amor da sua vida. Isso ali, é terrível, ali. É terrível. Então, Celine Dion. Aquela, all by myself. When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Voltando de carro, tipo, lágrimas escorrendo assim. Vestido de menininha. O cara, pra ouvir isso, só pode estar vestido de menininha. Vestido de holandesa. Peruca. Uma madeira. Uma Ceci chorando assim, as lágrimas voando. Dizendo, ouvindo é daquela FM chiada, né? Sozinha não quero estar. Sozinha não mais. Sozinha não quero viver. Sozinha não mais. O que mais, pode ser também essa música triste é o cara chorando. perna porque broxou na punheta. Sozinho no banheiro. É, pode Nossa, ser. Nem punheta consigo bater. Nem conheço. E daí ele fala, a música, a tradução, sim, sim. É quando eu era nova, nunca precisei de ninguém. Aí, aí, ó. E fazer amor era só por divertimento. Esses dias já passaram. Sozinha não quero estar, não mais. Sozinha não quero ver. É, nunca precisou de ninguém, é verdade. Então, uma bela interpretação. Obrigado. Punheta, ele não quer mais, mas não consegue. Nem, nem na punheta consegue. Porque chega uma hora que acaba seu vocábulo de imagens, né, cara? Daí sim. Você não tem mais o que imaginar. Na hora que cai a internet, você não consegue abrir 32 abas. Exato. E você já acostumou com a internet e não consegue imaginar mais. Exato. O trinco da porta já não te satisfaz. Vai, sai na rua procurando pombas, mas está gelado, você não encontra pombas. E aí? Sozinho foda, não é quero foda. Estar mais. Opa! Mas é... Don't wanna be... É, fica melhor na sua voz. Eu fui cover da Celine Dion. Ah, tava vendo que tinha uma semelhança. Era Celine Dion. É isso que eu espero desse cara, velho. O cara é um sniper. E você, Gabriel Asmar? Cara, eu, na contramão aí do que vocês estão... trazendo. Trouxe músicas felizes. Músicas felizes. Que bom, que bom. Trouxe parabéns pra você. Na verdade, eu trouxe uma música que quando o Mininote escutei, me deixou na fossa. Ah, a música te deixou? É uma música que, cara, muito triste. Você ouviu uma vez? Tem certeza que quer colocar? Você ouviu uma vez e ficou na fossa? Ou você ouviu sim, 32 sim. Interpretou, não, apresentou não. PowerPoints, uma peça de teatro? É uma foi música... pra Broadway e depois ficou triste por causa disso. É uma música que talvez ali você escutando, não prestando muita atenção, né, você fala... Ah, passa a batida. Tá. É. Tá. Eu mas... falo isso pra muitas músicas que eu ouço. É. Tá. Mas é uma música que quando você para e fala, porra, essa história é triste, cara. Me deixa triste. É. Tunico e Tinoco, filho do carpinteiro, cara. Ah, meu Deus, não! Era um pobre carpinteiro, mas vivia com dinheiro que ele dava construção. Coitadinho saía com o frio da madrugada, anunciando a novidade. Cara, mas assim, vocês começam a escutar a música, você já sabe que vai dar merda. É. Porque o cara já vai contando a história, assim, mano. O cara já. Ah, O cara escuta no tom de merda. Não, tem já. Porra, os caras cantam sofrido pra caralho. Eles já cantam com dor. Se ele cantasse, eu ganhei na loteria. Você fala, puta, que triste, cara. Mas deve também, ter perdido o bilhete. Mas também, Tonico e Tinoco, os caras tinham a vida foda, né? Tinha. E daí a música conta a história do pai que era carpinteiro e o filho vendia jornal na rua pra ajudar com a renda ali. E daí um belo dia ele tava vendendo jornal que anunciava que o pai dele caiu de uma construção lá e morreu, cara. Ele não isso sabia era ler. Triste. É, pra não quem sabia não sabe, ler, carpinteiro faz estruturas de madeira. É. Então ele tava fazendo provavelmente um telhado. Não é um capinandeiro, é um carpinteiro. Poderia ter caído e morrido também. Capinando. É. Capinandeiros também caem. É, né? Mas essa música é muito você triste, não sabe o tamanho do lote, que ele tinha que carpir. É, exato. Então, é uma ladeira. Quanto é íngreme esse lote. É muito triste. E daí você ouviu e ficou... Você ficou na fossa, cara. Sim. Também não sabia. sabia ler jornal. Não sabia. Você se identificou com o Lego. E queria ser jornaleiro, você sempre sou. Sim, sim. Fazer... Mas meu pai é pintor. Né? Todo mundo sabe que jornaleiro é só filho de carpinteiro. É, velho. Porque tem a ligação ali de madeira e papel. É, exato. Agora a madeira. Tinta e papel. Madeira eu. Você também é jornaleiro? Não, o filho dele. Porra, é verdade aí, então. É uma música triste. Cara, é música sertaneja, raiz. Não Nutella. Deixa raiz. Muito triste, cara. Não tem como. Eu, igual o Madeira falou, elas já começam anunciando que vai dar merda, né, cara? Não tem. Não tem, mano. É o toquinho, os caras cantando com a voz sofrida. Fala, tinha um pai e um filho. Assim, porra, alguém vai morrer nessa merda. Não é feliz. É igual um filme de terror, cara. Alguém vai ter que morrer. Alguém vai morrer, vida. Alguém vai perder a casa. Os caras começam a fazer sexo no filme de terror. Você fala, porra, os caras vão morrer no meio do sexo, cara. Não tem como, pô. Vai gozar sangue alguma hora aí. Alguém vai gozar sangue. Igual eu na década de 70. Mas daí não era nada de filme de terror. Não, foi um terror pra mim. Não, mas não tava vivendo um filme de terror. Né? Tava vivendo, parecia um filme de terror. Pra mim. Pra mim foi bem engraçado. É. Ou você não sabe se tinha alguém gravando. Exato. E aí, Anderson Negão, tem músicas que te deixam na fossa? Você curte curtir uma fossa? Cara, de vez em quando é legal. Perdeu aquele fifinha do Diogo Bob. 10-1 você tomou. De novo, cara. Puta, o Anderson ter tomado 10-1, cara. Você não conhece Diogo Bob. Cara deve ser foda, cara. É, cara, é foda. Mas eu trouxe aqui um caso de decepção amorosa. Oh! Era pra trazer sua história, porra. Abra o coração. Fala que eu discuto. Aquela mina, 10/10, que você tá na luta. Só que tem namorado e mora no Rio Grande não, do Sul. Não. E já tem um talarico lá. Já tem um podcast que você grava a cada 15 dias. Mas é hipotético. Calma, vocês estão distorcendo minhas palavras. E aí vai lá no Facebook e aparece um relacionamento sério. Nada a ver com o que a gente falou. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá escrito lá, ó, tem um relacionamento sério, tchê. Assim lá, né? A música é Garçom, do Reginaldo Rossi. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. Deixa eu pedaço de um coranchinho. O que é um coranchinho? Coranchinho é o osso do cu, né? Coranchinho é o osso do cu. Do é que sabe. Protege a ti, né? Que é o cu dele. Mas também quando você para pra pensar nessa história, que mina filha da puta, cara. Cara, não. Mas, porra, essa daí, você tem 7 anos de idade, você nem sabe o que é o amor, você ouve, você se sente traído, cara. Você se sente corno, cara. O cara tava quieto, a mina mandou uma carta. Exato. Pra avisar, que ela tava casando. Mano, deixa o cara lá, o cara já tava no bar. Exato. Sim. Apesar dele ser bem chato também, né? Então acho que foi por isso. Nossa, aquele chato, eu vou casar, vou fazer questão de mandar pra ele. Porque o cara vai e fica enchendo o saco do garçom. Mas a profissão do garçom, dos itens dessa profissão é escutar merda. Então ele é tá acostumado. É igual o ouvinte de podcast. tinha que ganhar insalubridade. É. Essa música, ela transpassa bem o que o cara tá sentindo. Você vê a cena, né? Você sente o cara... Você tá em casa, você tem vontade de ir pro bar. Você tem vontade de ser traído. Você até briga com a sua mulher. Fala, nunca fui corno nessa Você é fiel! Eu não posso sofrer aqui dentro! Eu não vou sofrer! Todo dia eu chego em casa, porra! Tá tudo em ordem! Eu não sofro com nada aqui! Eu nunca serei Reginaldo Rossi! Nunca te peguei no flagra com ninguém! Exato, cara! Porra, então é foda essa daí. É. Sofreu desilusão amorosa, coloca lá. Mesmo que a mina nem vá casar, mesmo. Meu coração. Põe, põe pra ouvir. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda a razão. Garçom. Tem uma, também trouxe uma international. Da internet, sim. Acabei pegando na internet. É uma música que eu nunca liguei de ela ser triste ou não, eu nunca tinha prestado atenção. Até que Médicos Sem Fronteiras colocaram como tema deles, cara. Puta que eu pariu, cara. Se você for falar que eu estou pensando. É, Everybody Hurts. Cara, essa música puta, é foda. Do R.E.M. Porra, bicho. Que do R.E.M.? Do REM, cara. Do REM, então. R.E.M. Contexto, ali, o contexto é foda. Você tem vontade de se formar em medicina pra ir lá ajudar. Não, ele fala que todo mundo sofre e às vezes eles colocam lá, aguente firme. Às vezes acontece, entendeu? Em algum momento da sua vida você vai sofrer. Só que neles ali é todo dia, cara, porque eles mostram o que os médicos sentem em estar atendendo as crianças ou as pessoas ali, né? Então, às vezes, um médico chorando no canto e tocando essa música, cara, pelo contexto, a música fica muito mais foda, cara. Daí cê, aquilo ali te deixa na bad. Porra, não, mas... deixa na bad, mas admira os caras. Não, mas eu falo que você não admira. Não, mas... Nós admiramos o Reginaldo Rossi. Não, não, exato, não, mas eu falo assim, fica na bad, mas você fala, mas que trampo foda, que mesmo sofrendo, os caras estão lá. Não, e outro, né? Quando mostra os caras sofrendo, mostra sempre de canto. Ou seja, o cara segurou ali na frente de quem ele tá tratando, porque ele não pode passar e foi sofrer sozinho. Cara, tem uma médica que ela fica do lado de fora do laboratório que eles montam ali, e ela tá chorando lá fora, sozinha, no canto, cara. Porra, bicho, aquilo me corta o coração, cara. E tem que segurar o choro pra quê? Pra pegar o fone de ouvido. É, e ouvir Everybody Hurts, porque só pode chorar ouvindo assim. Ele tem essa obrigação. Às vezes ela tem uma infecção de ouvido. Tá no contrato, cara, tá no contrato. Ela tem uma infecção de ouvido, ela não pode pôr o fone, ela tá chorando por causa disso. Ela morre, todo mundo morre, filha da puta. Mas meu ouvido tá doendo, caralho. De novo, de ter que pôr esse fone, velho. Eu não aguento mais essa música. É isso que eu admiro neles, cara. Puta heroísmo, cara. Ficar ouvindo a mesma música sempre. Sempre a mesma música, pô. A gente vai muito pro inferno. Os caras 24 horas por dia trabalhando, não tem descanso não, cara. E é sempre e, ó, e o fone, e o mesmo música. Fone. Não, o fone e a música. O fone e a música. É um fone só pra, fone pra todo mundo. Todo mundo. Que infecciona, cara. É por isso que só mostra um chorando de cada vez. Exato, e no canto, porque é a vez dele. Porque se ele ficar... fica ouvindo a música perto dos outros, ele vai querer cantar. E aí, ó, monta um coro. Atrapalha a cirurgia. Sim, sim. E outra, o pessoal lá também não vai entender o que tá... Assim, ah, isso aqui não é em Zulu, isso aqui, pô. Temos que admirar, temos que admirar. Todo mundo só. Everybody. Às vezes o cara pensou fazer medicina. Não vou sofrer, não. Pô, cara, você é rico milionário. Botar não vai ser, no, não. Botar no Suriname de boa, não. Cara, nem sempre, bicho. Às vezes. Falam pra você só no avião, tá aqui. Toma esse MP3. Mas e o fone? Opa. No momento calma, certo. Você vai receber. Quarta-feira, parte. Das 13 às 13h04, você vai receber seu fone. Como assim? Cala a boca. Vai pra cirurgia. Tem coisa que o curso de medicina não ensina. A vida ensina. É foda, cara. Cara, eu vou olhar os médicos sem fronteira com admiração. Maior ainda. Porque às vezes o cara tá ali só que ouviu o Reginaldo Rossi, cara. Já pensou nisso? E hoje, vamos ouvir o quê? Três horas é sua vez. Pera aí, temos um revolucionário aqui? A gente só pode ouvir não, não, isso, cara. Só salvar as pessoas não é suficiente pra você. Detalhe, né? Ele ganha um MP3 player ali com várias músicas. vou escutar aqui o quê? Sei lá. Chico Buarque, daí ele põe o play. Ele põe o play, Everybody Hurts, mas cantado pelo Chico Buarque. Todas as partes são a mesma música. É versões diferentes. Sim, sim. E às vezes nem é uma versão diferente. Às vezes só renomearam a música também, mas cai na mesma. O cara prefere acreditar que é o Chico Buarque. Queria muito ouvir Moleques do Prédio. Fez uma regravação dessa música. Então não seja do Médicos Sem Fronteiras, é isso. Quer ouvir Moleques do Prédio? Sai dessa vida. Você tem que escolher, né? Ajudar as pessoas a ouvir música, não dá pra ser os dois. Podcasts eles podem ouvir ou não? Podem ouvir, desde que saiam do Médicos Sem Fronteiras. Nada é proibido na vida, não. Ou se os podcasts ficarem cantando Everybody Hurts. Ah, bom. Então, eu acho que pra ajudar as pessoas aqui... Everybody hurts. Muito bem. Agora eles podem agora ouvir. Agora eles podem ouvir. Esse pedaço. É, vamos ouvir. E às vezes até vaza um outro pedaço. Aí o cara tem sorte. Tomarem. Cara, eu lembrei de momentos sofridos, cara. É uma música... Também não relaciona nenhum momento especial da minha vida, não. Mas essa música, cara, ela fala muito da alma da pessoa, cara. E eu vou pôr aqui. Por favor. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Na verdade, isso se trata de sexo anal. É verdade. Porque tem aquela vozinha, vire. É, porque o cara fica se virando. E aí ela tá sentindo falta. E aí ela começa a chorar, porque tá doendo. Tá sentindo falta do sexo vaginal. Vaginal. Ela, estou solitária e você não queira voltar. Deu, cara, vire-se. Turn around. Vai cantando, aquela macie. Você tem vira, de vez em quando eu fico um pouco cansado de ouvir o som das minhas lágrimas. Vai caindo com dor do sexo anal. Caramba. Deu, cara, turn around. Ela fala, de vez em quando eu fico um pouco nervosa por terem os melhores anos da minha vida já passado. Ah, é, olha aí. Daí o que o cara fala? Turn around, bright eyes, ouvir esse olho brilhante. Ou seja, o cu, cara! Que olho brilhante! Meu Deus, descobrimos! Meu Deus! Ela fala, de vez em quando eu fico um pouco assustado, então eu vejo o olhar dos teus olhos. Ou seja, às vezes, não, o cara dá o cu dele também. É a vez dela. O cara fala, ela pega assim, taralho. Que não dói, você come meu cu. Ela fala, de vez em quando eu desmorono, que ou seja, socando a lenha ali, é, socando a rocha. Dá aquela câimbra na batata da perna. É, só cai mesmo. Ela fala, eu fico um pouco inquieta e sonho com algo selvagem. É, olha aí. Ela finge que ela é uma javali ali, ó. Cara, potrão. Então é isso, uma potrona. É uma pessoa ali no meio de um sexo anal triste, cara. Que ela não quer dar, não quer comer também, mas o cara tá ali. Mandando o ela cara se virar. Quer sexo anal. Aniversário é sexo anal, cara. De um ou de outro. Alguém tem que dar o cu no dia ali, cara. Mesmo se for um cachorro, alguém, cara. Porque ele só quer gozar. Quem não quer? Isso. Quer gozar, né? Ele só quer gozar. Vire-se, Wesley. É, cara. É, pô. E daí, então, ela fala do eclipse total. Acho que na hora da misturada de salada. É o cu fechando, cara. Na hora que você total. É, na hora que você... A beliscada. Faz o prende e solta ali? Prende e solta é um total eclipse, cara. E do coração, porque o cu tá no coração. Claro, todo mundo é sabe. Ligado ao coração. Ele pulsa mais que o coração. Igual o coranchinho do Eduardo. Que foi quebrado aí, cara. Nossa, cara. Muito obrigado aí de entender por que essa música é tão triste. E por que eu dou o cu quando escuto ela. Mas era subliminar. Era subliminar. É subliminar. É igual beber Coca-Cola quando você assiste Pokémon, cara. Pô, é subliminar. Eu tomava mesmo, mas não sabia que era subliminar. E você, Madeira, o que mais você trouxe aí pra gente? E é Evidências, de Chitãozinho e Chororó. Porra. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. O negão tá cantando assim, e nessa loucura de que não te quero, bah! Bonegando as aparências, te disfarçando. Vou pegar uma bergamota. Não tô entendendo essas piadas. É muito A gente geralmente, quando escuta essa música, a gente, porra, pega uma breja e tal. O negão hoje em dia eu escutei. Parece que ele tá pegando um chimarrão pra tomar enquanto ele escuta a música. Bebendo cerveja, não. Bebendo pinga. Essa música é pinga. Pinga quente, pinga. Não é pinga. Essa aí é a música de sofrência, cara. Alma sofrida, cara. Porra, é um clássico do sertanejo romântico, cara. Tá no coração de todos, tá né? Tá no coração. Virou hino do Brasil. Não, assim. E é daquelas músicas que ela vai construindo a tristeza, e quando chega no refrão, é que daí você vai soltar as lágrimas. Aí você chora. Mas, hino do sertanejo romântico, eu só consigo eleger essa daqui, cara. Essa daqui pra mim é a melhor. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Olhando o brilho dos faróis. Eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte do meu coração. Cara, essa daqui ele confessa, cara, que ele vai chorar. Essa daqui ele não tem. Ele não tem vergonha. Ele anuncia. Ele não tem vergonha de esconder que é uma música de fossa, cara. Porque às vezes o cara quer disfarçar. Não, mas, pô. Aí não, ele, cara, eu vou chorar mesmo e se foda, cara. Eu não sou machão, não. Mas, Wesley Zop, existem ouvintes que foram alfabetizados nos Estados Unidos. Tem ouvintes que foram alfabetizados nos Estados Unidos. Tem ouvintes que não sabem da importância de um Leandro e Leonardo na história desse país. Não conhece Leandro e Leonardo? Do universo. Porque não entende a profundidade da letra, Wesley Zop. Então eu vou pedir pra você fazer uma tradução simultânea em inglês aqui pra mim. Porque é fácil o cara colocar, o Pink Floyd. Cara, mas no fim, se você traduz Pink Floyd, no fim é tudo Leandro e Leonardo. Tudo cópia de Leandro e Leonardo. É possível. Então, em inglês, você vai ver como vai ficar mais chique. Então eu vou recitar aqui, você vai fazer a tradução, você vai fazer a poesia em inglês. Você que é um English school guy. Mas pega do que? Do começo ou do refrão? Não, do começo. Do começo? Do começo. Não, só pra saber. As luzes da cidade acesa. The lights of town on. Excelente. Clareando as fotos sobre a mesa. Bright in pictures of the table. On the table. Clássico. Tem pictures on the table, cara. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento. And I and myself locked in my loft. Very good. Olhando o brilho dos faróis. looking bright. Farrows. Farrows. Eu me pego. I take me. A pensar em nós. Talking in nuts. Voando na velocidade. Flying speed. Do meu pensamento. In my Dream. É sonho, né? Tá bom. E saio. And go. A te procurar. Find you. Nas esquinas. In corners. Em qualquer lugar. Anywhere. E às vezes. Sometimes. Chego a te encontrar num gole de cerveja. I catch you in beer cup. E quando vem a lucidez? When coming lucidez. Estou sozinho outra vez. I am myself again. Então eu volto a conversar. I'm back talking. Com minha tristeza. With my sadness. Acho que é isso. Boa, boa. É. Vou chorar. I will cry. Desculpe, mas eu vou chorar. Sorry, but I will cry. Não ligue se eu não te ligar. No call me if I no call you. Faz parte dessa solidão. Shit happens. Vou chorar. I will cry. Desculpe, mas eu vou chorar. Sorry, but I will cry. Na hora. In time. Você voltar. Quando você chegar. Hã? Mas é porque? Porque você já tá acostumado com a língua. Ah, perdoe. Forgive me. My heart. Cara, não, ficou bonito. Cara, obrigado. Deu pra entender? Suei o cu! Suei! Não, isso não tá na música. Mas é verdade. Deu pra entender a beleza de Leandro e Leonardo, Anderson Negão? Deu, ficou lindo. Deu. Em inglês eu entendi. Em português não. Agora em inglês é diferente. Em português parece não uma... Não faz sentido em português. Em português parece uma música. Em inglês... Parece o quê? Uma obra-prima. Uma poesia. Uma poesia, cara. Tem coisa que só faz sentido em inglês. Né? Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar. Perdoe o meu faz parte dessa solidão. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu uma música aqui que tem muito a ver com tudo que vocês disseram aí. Tem. Tem a ver com Leandro e Leonardo, porque é uma música de Leandro e Leonardo em inglês. Ah, isso aqui tem a ver com Olhos Cegos, que se traduz em cu em português. Toma, e tem a ver com pessoas chorando. Olhos brilhantes. Olhos brilhantes. Puse pessoas chorando. Já passou o KY e fica brilhante. Fica bem brilhante. E como o Zop disse, todo mundo trouxe uma música internacional, tive que trazer também. Fez uma música bem. Nacional de outro país. Acaba sendo nacional. É verdade. É uma forma chique de falar internacional. Eu trouxe uma música do Deep Purple. Thank you. beira da janela assim, quase se jogando. Ele já tá dizendo que eu sou um homem voador, Ele vai se jogar da janela. Penhasco, né? O que é mais triste aqui é saber que alguém escuta de Purple aí. Mas e aí, Gabriel Asmar, o que que essa música é isso, cara? Na própria música ele fala: não existe mais nada mais triste do que um homem cego chorando, cara. É triste demais, cara. É uma fossa do caralho. Por que não tem nada mais triste do que ver um homem cego chorando? Porque ele não vê motivo. E você já parou pra pensar que então o homem cego nunca viu algo realmente triste? E aí? Porque ele nunca viu outro homem cego chorando. Exato. E aí? Então talvez... isso seja a felicidade dele! Menos com menos é mais! Meu Deus! Obrigado, galera do Raul! Então, cara, apesar de... é triste pros outros, assim. É, pra quem vê, né? Que pena que eu não sou cego. Essa assim moral você seria mais feliz. Essa é a moral da história? Acho que sim. Acho que sim. Mas aí vem a pergunta. Se você é cego, significa que todos os seus olhos são cegos? Então você tem 3 cus? E é por isso que eu vou ser mais triste. Você não queria ter 3 cu? Não, mano. Ainda mais sendo cego. Porque aí você não sabe quando é que você quando para tá de limpar. Mas, não, mas é margem de erro. Pô. Passar a língua, né? Mas é isso que eu tô... a língua, né, irmão? Mas claro. É isso que eu tô dizendo. Pra um, a gente já sabe, porra. Imagina o trabalho que dá com 3. Ah, sim. Pelo trabalho, sim. É, mas seria engraçado. Ele pode mentir. É porque seria engraçado. É engraçado soltar cheque na chuca dos outros. É, isso deve ser engraçado. Vai dar um cu pra essa cheque. É engraçado pra aquele cheirão de merda do Não, não, mas ó, Doug, você falou que você não ia contar pra ninguém o que o Anderson fez com a gente. Ele ri. Aí ele tava risado. Tinha um elefante enorme de merda aqui nessa gravação. Alguém tinha que falar. Tinha uma hora. Alguém tinha que falar. Essa piada não tem graça. É verdade. Mas é legal vocês falar disso na música do Gabriel. Olha triste aí. Olha lá. Porque ele carrega a foto de um cego chorando pra olhar quando toca essa música. Não, mas peraí. É só não carregar a foto, pô. É, mas tá tatuada na minha mão. Oh, droga. É, cara. E você, Madeira, que música mais você traz aí pra gente, cara? Vamos continuar na linha internacional. Não, nacional de outro país. Nacional de outro país, verdade, verdade. E, de novo... vou... Celine Dion? A mesma música? Aí eu não acredito que ele não sabia que era da Celine Dion. Né? Tem a discografia. Ai, eu achei que só, era só sendo cego pra não saber. De novo, vou puxar aquela referência bacana dos anos 90. Mas a música é I Want to Know What Love Is, do Foreigner. Time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps Essa daí é aquela lá, você deu aquela injetada de cocaína, tá curtindo ali. Uma injetada, foz. É diferente. Pode ser, injetada. Pode ser, pode ser. Disseram. Claro, claro, claro. Então, porra, essa é... lembra de algum caso especial de fossa ou não? Amorzinho também? Amorzinho. Não, mas assim, é mais época de escola, então você ficava afim das meninas. E eu sempre fui o gordo nerd, então eu era o cara que sofria quieto no meu canto. Ah, sim. Chegava em casa, abraçava o meu boombox. Que é um cachorro dele. Né? Um cachorro que traçava. Que dá uma boombox. Dá uma bombada no box dele. E só mas... cobrava um abraço. É. E ele pagava adiantado, né? Pra garantir. Nem era o cachorro dele, era o tio dele peludo que tinha acabado de pôr aparelho, né? Mas parecia que tava parecia lá. Parecia cachorro. Mas aquele negócio parecia que ele... babava, né? Babava. É, então, é. Cachorro. A vida desse índio é sofrido. Mas, Leizop, o que mais você trouxe aí? Acho que é a música final agora. É, vai, vai acabar? Né, a minha é o seguinte, antes de colocar ela. Ela só é triste se você é CLT. Se você for CLT, isso aí é triste, cara. Fudeu. É isso que eu quero mostrar pra vocês e vocês vão entender. A dancinha do impeachment. Cara, se você é bolsonista, não é de boa. É de boa, é de boa. Agora, se você for ateu... Nossa. É, não, é verdade. Agora... Essa é foda. Você é escravo do CLT, imposto é roubo. Mas ó, é, quem é autônomo também tem uma tristeza, mas tem um alívio maior por causa dessa música. Mas tá, vai. A música do encerramento do Fantástico, cara. Você sabe que no outro dia, segunda-feira, você tem que levantar pra trabalhar, cara. Você é um acabou merda. Acabou o domingo, filha da puta. Nossa. Acabou o domingo, você tem que dormir pra ir trabalhar. Algum desgraçado ainda assiste essa bosta? Eu só queria não, dizer... Não, não, posso, eu posso fazer uma, tudo bem. Um resumo? Sim. Wesley Zop veio gravar... E ele trouxe uma música pra todos decepcionar. O cara pra assistir Fantástico, sua senha do Netflix, acabou. O que que aconteceu? Eu falei, eu perdi a senha. Só queria dizer que, nossa, é tão emblemática essa música que eu não fazia ideia que era do final. Não, do faz Fantástico. 10 anos que eu não assisto Fantástico, então, mas ela... Não, daí, não dá pra comparar música. Com a nossa, música. Dava o Wesley só pôr uma música, essa música que Napoleão tocava no momento de guerra, assim, pra eu ele... Eu conheço, cara. É, tudo não. Bem. Não dá. Conheço que aperta eu. E vamos pra... reparar que, assim, porra, essa vai ser a última, então, pô, vou regaçar agora. É. Não, a gente dá chance, cara. Não. Só não o ouvinte não tá sabendo. O ouvinte não tá sabendo porque não tava no ar. Mas ele falou, deixa pra mim a última. É, eu falei mesmo. Perdeu o Pecone. Deixa pra mim. Deixa pro Pé, que eu vou fazer. Eu vou fazer. Regaçar, vou arrombar. Ainda bem que o Gabriel falou, não, deixa não, pra mim. Vou arrendar a rodada. É. Vou arrendar. Ainda bem que ele falou. Vou arrebatar. Desculpe, gente. Mas alguns velhos sabem que é verdade. É mais emblemática a música da abertura do Globo Repórter. Tô aqui em qualquer lugar, você fala, puta, Globo Repórter. Mas não te deixa triste, cara. Plantão. Mas não te deixa triste, filha da puta. Como assim, mano? No plantão deixa triste? Deixa apreensivo. Não. Tocou a música do plantão, você fala, quem morreu? É assim, cara. Mas tá. Mas Wesley, você levou... É que é pra você, né? Sua vida é uma merda. Qualquer música que toca deve te deixar triste. Exatamente. Pra que você tá vivo nela. Mas tá bom. Pode ser. Como o Asba falou, se tocar ali nos dedinhos, ele fica triste. É. Nem todo mundo tem dedo. Ele fica triste porque aqueles 10 dedinhos nenhum tá no cu dele. Se tá contando é porque tá livre. Tá livre. Ele qual que vai pôr? Indicador? Indicador? Não. Ah, não é no cu. Eles têm que se saudar. Eles se saudam. E se vão? E se vão? Vão pra onde? Eles não se encontram. Saudar meu cu ninguém quer. pô, o Gabriel Asmar vai ter a última também. Ufa. Espero mais de você. Não, com certeza não. A pressão isso. Cai agora, né? Porque a pressão diminui. Porque depois dessa eu vou cantar parabéns pra você aqui. É triste pra você? Eu não trago música, eu não trago pauta, entendeu? O que que eu faço? Põe qualquer merda. O que que vocês acham da minha ideia? O próximo podcast de música. Fica bom, fica bom. Anderson Negão, por favor. O bom é que só tem como subir agora. É, então, então não é de todo mal, hein? Já dei chance pra vocês agora aí. Fica mais à vontade. Anderson Negão, segundo lugar do show no Oscar, não tá decidido aí. Eu trouxe uma música aí que simboliza o fim da vida. A música que eu trago aqui é Tears in Heaven, do Eric Clapton. Tears in Heaven é depressão. Você sabe o contexto, ela fica mais foda ainda. Sim. Fala o contexto pro ouvinte aí, que é molecão, 18 anos, David, lá de Manaus, nunca ouviu essa música. Tá só querendo... ouve música de boi bombástico. Você tá falando hipotético. Hipoteticamente, isso não acontece lá. Criando oportunidades em cast. Pra ele evoluir aí, vai. Essa molecada que acha que sofreu, ah, meu Deus, caiu no sinal da internet, tá sofrendo. Vou colocar a foto repetida de comida no Instagram, né? É pra eles, né? Mano, você tá reclamando que o seu sinal da net caiu, o Eric Clapton, o filho dele tinha caído da janela do apartamento. Acho que ele deixou o filho dele sendo cuidado por um amigo, né? E era uma época que o Eric Clapton, porra, o cara se acabava no pó, o cara... Sim. E aí o filho dele caiu do apartamento lá, obviamente morreu na hora, era... Era alto pra caralho. Sim. Morreu, e ele fez essa música aí em conjunto aí com... Ah, mas esse amigo, ele continuou vivo. Sim. Não, parece que ele não pra cuidar. Parece que ele não pulou junto pra tentar salvar. Não pulou junto, mas seria jogado depois. Não, né? Ele não cuidou, cara, da criança. Não tem como, cara. Foda, a vida é foda. E aí ele fez essa música aí. E na verdade é um pedido de desculpa pro filho. E por muito tempo, quando ele superou essa perda, ele deixou de tocar em shows depois dessa música, que ele fala que era uma música exclusiva. Acho que hoje ele já deve ter voltado a tocar também. O Eric Clapton também, daqui a pouco parte também, né? Talvez nem lembre o motivo da música. Né? Todo mundo perde, eu canto. Vou cantar. Nem sei quem eu sou mais, quem é esse Eric aí? Essa música deixa... Essa música é foda mesmo. Essa música é foda. E é bonita, né, cara? Aquela música bonita, deixa mal no contexto, mas é uma música lindíssima, né? Não, se você só ouvir sem pensar no contexto, é só uma música legal. Você acha que é uma música romântica. Romântica. Você não sabe. Beleza. E aí, Madeira, sua última música? Eu vou terminar com um clássico. Opa, isso é bom. São Paulo e Corinthians. Ele vai terminar com esse clássico, né? Não vai ter mais. Que fossa! Que clássico, né? Dois times grandes. São Paulo. São Paulo não é aquele time segunda divisão interiorano conta, né? da capital, né? Mas tá. E de novo, mostrando que eu sou quase tão velho quanto os Zop, porque ninguém é tão velho quanto os Zop. Não, mas quase. Eu vou de Bebendo pra Esquecer, de Tião Carreiro e Pardinho. Opa. Esse é clássico, esse é clássico. Falam de mim por me ver sempre bebendo, mas os que falam não entendem a minha dor. Hoje eu bebo é pra esquecer o que estou sofrendo, por uma ingrata que zombou do meu amor. Com falsidade ela arruinou a minha vida, com falsas juras enganou meu coração. Acreditei nesta infame tão fingida, por isso hoje vivo nesta solidão. A noite desce, eu entro para o meu quarto. Essa é classiqueira mesmo. Sanfoninha. Ah, saudade da Ritinha. É. Ou da Cidinha. É. Cara, isso, você vê que é... Porra, é classiqueira, porque essa música tem 2 minutos e pouco. Sim, claro que ela pra saber o que aconteceu. Passou a mensagem, acabou. É um tweet essa música. É, um tweet. Não, se fosse hoje, eu queria gravar uma música de 7 minutos, repetir 4 vezes o refrão, 3 vezes a história. Ia meter um tchererê, um Cara, não, o cara mete a sanfonia, 30 segundos. É o que você precisa saber. Um minuto e meio de música, eu tô triste pra caralho, tô bebendo. Essa sanfona me pesa 20 quilos, desgraçado. Tem que ser rápido essa música. Preciso de 3 caras pra tocar uma sanfona. Pesa quase igual o monitor. 2/3 do monitor. Caramba, bicho. Não, mas dá essa... pra subir escada carregando essa merda. Essa música mas você aí... tem que subir no palco ainda carregando. Não, os caras construíram o palco embaixo da sanfona, né, bicho? Não tem como, né? Terraplanagem pra fazer um buraco em volta dela. Não, mas essa música aí vem depois da do Reginaldo Rossi, do Garçom. Porque o cara já cansou de beber, tá em casa agora olhando o retrato da mulher. Virou alcoólatra. Tá alcoólatra já, já é alcoólatra. Pessoas criticando, não sabem que ele é do lar. Ele não quer. Ele não quer mais voltar lá no bar, entendeu? É. Pessoal, até o garçom critica ele agora. Não quer voltar no bar também por causa da dívida que ficou lá, né? É ruim de voltar lá e toda hora pendurar, né? Exato. Então morrer esfaqueado, às vezes, por bobagem. Isso, você não sabe mais trabalhar porque você virou do lar. Exato. Você saiu do mercado de trabalho. Exato. É porque quem é do lar não faz nada, né? Até onde eu entendo. Exato. Sim. Quem é do lar é do lar. E aí, vou finalizar com uma classiqueira minha aqui também. Essa daqui, ela me dá uma apreensão, uma tristeza. É o hino... paulista essa música. Nossa, eu tô com medo. Essa daqui é todo bêbado paulista canta essa música aqui. Essa daqui é o clássico hino de São Paulo. Se você não conhece o hino do estado de São Paulo, é esse daqui. Essa música, a Dona Irã Barbosa, 3 das 11, cara, essa música é triste porque é um cara que vai perder o transporte público. Vai deixar de dar uma, vai ter que ir embora. Por causa do transporte público que não funciona nesse país, cara. É triste mesmo. Eu ia perguntar o porquê ele que ele era triste. Ele podia trepar a noite inteira, mas não, mas cara. Mas o trem das 11 é o último. Das... E o cara mora em Jaçanã, bicho. Em Jaçanã. Você sabe o quanto é longe de Jaçanã, bicho? Ninguém sabe onde fica sabendo. Deve ser longe pra caralho. Deve ser longe, cara. E ele falou, não posso ficar nem mais um minuto, então, cara, se ele não pode, ele nem dá mais três dentro, sabe? Não um, dá, dois, não dá, não porque dá tempo. Senão ele perde o trem, cara, e se ele perder o trem, amanhã sai às 11, cara, só amanhã de manhã, cara. Ele vai ter que, daí porque você fala, por que ele não fica lá a noite inteira metendo, cara? Amanhã é segunda-feira, ele tem que trabalhar, às vezes a foto é ruim. Mulher fala muito, ele sabe que só vai dar mais uma metida, depois vai ter que ficar lá. Tem que ouvir a noite inteira ela conversar. Discutir aí como foi o final de semana. Ela vai falar que ele não faz as coisas, que o ex-namorado era melhor, sei lá. É, qualquer coisa. Cara, e daí ele fala, daí ela fala, não, fica aí. Ele fala, não posso ficar, cara. Minha mãe... Nem mais um minuto. Nem mais um minuto. Minha mãe, o cara dá apela pra mãe. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Isso é mentira. Explica porque ela não dorme. Ela deve ser uma pessoa que tem que carregar ela pra cama. Ou ela fica ela... A chave do portão. Fica com a chave do portão. Ele fica, né? Ela tá na rua lá enquanto ele não chega. Ah, e daí, cara, pra você ver como ele tá pouco se fodendo, ele só quer ir embora ali e tem que pegar o transporte público, que a mulher fica falando, não fica, vai amanhã cedo, liga pra sua mãe, avisa ela. E daí no fim, cara, pra falar ali que ele não vai ficar e ele tá depressivo, que ele precisa ir embora, ele apela pra um quase galigudu. Quase falar qualquer merda. Quase galigudu. Quase galigudu. Quase galigudu. Quase o quê? Quase minha língua. Ele fala qualquer merda pra ver se ele engole e deixa ele embora. E o cara tá desesperado, porque deve faltar uns 30 segundos, cara. Ele quase galigudu. Quase galigudu. Ele fala, não, mas o que? Quase galigudu. Eu me identifico muito com essa música. Principalmente hoje que eu perdi a porra do ônibus pra vir pra cá. E você ficou lá? A mulher dele não vai gravar com esses trouxas. Esses caras só falam de cu de camelo, de merda. Ele quase gualigudu. Quase gualigudu. E ela falou, ah, então tudo bem. Cara, então você quer vencer uma conversa. Quase gualigudu, cara. E eu fico depressivo, por quê? Porque até hoje, não sei se a Doniran Barbosa conseguiu pegar esse trem. Se ele não foi assaltado na estação. É. Se ele não teve que dormir na estação. Acontece. Porque não vai voltar. Depois de sair da tala, faz gualigudu, a mulher já chamou a polícia. Mas tão louco aqui. Faz a ronda a noite inteira. Exato. Porra, bicho. Ainda deu aquela desprezada. Quase. Quase gualigudu. Da mulher, porra, tá me jogando uma macumba. Que vai embora daqui. Exato. Só queria meter mal uma vez, desgraçado. Não me como sozinha, não. Ele pega o carro e vai embora, nem precisava de trem. Cara, essa música não faria sentido na Europa, cara. Só isso que eu tenho a dizer. É bom, isso é verdade. Na Europa ele poderia falar Kwasko Aligundowski. Ele poderia falar. E daí, pronto, ia lá e pegava o trem, pronto, acabou. É verdade. Cara. Será que Vanessa Lima, lá de Portugal, precisa cantar Trem das Onze? É isso que eu acho te pergunto. Acho que não. Deixa depressivas, Luiz. Tem que deixar de meter ou tem que arrumar desculpa. Pra poder ir embora. Não, me deixa muito triste. Então, né? Cara. Essa é a minha tristeza. É. Quase gualigudu. Não fale mais nada. É só isso que eu tenho pra falar. E o trem das 11 continua sendo o último trem. O Google avisa, né? Pra Jaçanã? É, assim, onde você estiver em São Paulo, ele avisa, assim, olha... Oh, vai perder o trem de Jaçanã. Vai perder o trem das 11. Vai que você vai pra Jaçanã. É. Né? Daí só amanhã de manhã. E pra finalizar, Gabriel Asbar com a música do Fantástico. É a música final do Mais Você. Do Bom Dia Brasil, a primeira música do Bom Dia Brasil. Segunda-feira mesmo. Porra, cara. Chegou a segunda. Mas, pra finalizar, eu trouxe uma música aí. Uma música... Afro. Uma música internacional pra quem mora na Inglaterra. Pra quem mora na Inglaterra e pra quem mora na Irlanda. Também internacional. Nova Guiné. Porque ela é nacional do Brasil. Mas trouxe aí uma música de Camisa de Vênus. pressa sumiu da faixa. Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Cara, eu queria dizer que quando alguma coisa dá merda, você chega pra criança e fala, vai ficar tudo bem. Não, não foi nada. Agora, quando o cara chega pra uma criança e fala, isso é só o fim. Você fala, porra! É porque tudo tá uma bosta. Você é aquele tio chato da festa. Mano, te fode, mano. Quando até pra criança o cara admite, fodeu, tá uma merda, é o fim. É porque tá na fossa. Por que esses policiais estão na minha festa? É só o fim. É só o fim. É só isso o fim. É o que o pessoal chama de fim de festa. Eu queria dizer que pra esse episódio, isso é só o fim. É, isso é só o fim. Isso é só o fim. Wesley Zobb, você teve uma falha. Qual? Você colocou a música de Fantástico pra dizer que acaba o domingo, sendo que deveria ser Tarzan Boy do Chorume. Essa que indica que acaba o domingo. Aí que você perde o Choro Mosker nesses detalhes. Porra. Aí, ó. Aí, cara, aí que você perde. Então esse foi o fim, muito obrigado aí, nosso Manauara querido aí, o primeiro do Amazonas a vir aqui, chupa Olavo, filha da puta! Chupa Jean! É. O Madeira! Só pra jogar na cara, que sim, eu vim de mais longe. É verdade. Ícaro. Exato. Porém, ainda nacional. Quem sabe ainda a gente recebe um internacional aí. É. Ou um nacional de outro país. Nacional da Inglaterra também. Muito obrigado aí, viu? É o momento que você agradece e fala que participaria de novo. É pra ler, né? Isso. É. Por favor. Então, mas não fala que tá lendo pra não, tá, não dar então, impressão errada. Para de tremer a voz, para de tremer a voz. Valeu, galera. Realmente gostei demais. Me diverti pacas. Só convidar que quando eu ganhar na Mega Sena, eu venho de novo, porque é caro pra caralho a passagem. Assim, não vou mentir, não. Né? É caro. É. E ele se divertiu pacas. Ele viu pacas aqui. Ele falou que divertido. Pacas do Nunca vi um animal tão engraçado, diverti tanto. Só faltou o cutia. Mas tatu não. Cutia não. Paca tatu, mas cutia. Cutia não, cutia não. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau pra galera. Falou, negrada. Gabriel Asbar, as nossas redes sociais e os nossos produtos na lojinha, por favor. Pra você que quer curtir uma fossa com a gente no Facebook, no Instagram, acesse lá Lixo do Lixo, no Twitter, @NectarDoLixo. Pra você que quer comprar as nossas camisetinhas, que não são nada fossa, são totalmente excelentes, acesse lá www.chorume.com.br. Mas, se você está na fossa e quer beber muito pra esquecer, o que fazer, Gabriel Asbar? Aí tem que comprar Canéctar, né, cara? Apenas R$29,90, mais frete, que no estado de São Paulo estamos aí com uma parceria de apenas R$10. Aê! R$10 dá uma caneca, o frete. Tchau! Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Tem um e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br e tem um grupo no Telegram e um grupo no Facebook que é Ouvintes Lameroxos. Mandem áudios, mandem nudes, mandem o que vocês quiserem, mandem a foto de uma conta que a gente paga aqui. Mandem! Mandem o Wesley se fuder. Mandem o Wesley se fuder e mandem beijos pro Gabriel. Muito bem, obrigado ouvinte por ter ouvido até aqui, que você tenha uma boa semana. Seja de força, seja de felicidade, que seja uma semana bem musical. Até o próximo episódio. Tchau! On a sunny afternoon.